Panorama Agrícola para 28 de fevereiro de 2012, terça-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte. Hoje é terça-feira de lua nova, 28 de fevereiro. Está no ar o Panorama Agrícola. O ditado do programa é: muito se engana quem julga. Aqua Negócios, será que a estiagem afetou a piscicultura no oeste do estado? E na entrevista, produtor de sementes de arroz já testa nova variedade da Epagre. Uma dica que pode mudar o seu dia. O uso da cadeirinha infantil no interior dos carros é obrigatório. O número de mortes de crianças até 7 anos em acidentes nas estradas caiu mais de 41% no último ano, graças ao uso da cadeirinha. Proteja o seu filho. Aqua Negócios. Cultive informação técnica e precisa e acompanhe o negócio da aquicultura em Santa Catarina. É a Epagre com você até debaixo d'água. Nós conversamos hoje aqui no Panorama Agrícola com o Fernando Silveira, especialista em piscicultura, do CEDAP, o Centro em Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da Epagre. O assunto, Fernando Silveira, é a estiagem que atingiu os municípios do oeste de Santa Catarina. A estiagem chegou a afetar a piscicultura, Fernando? Gostaríamos de informar que a piscicultura, até o momento, pelas conversas que nós tivemos com diversos colegas do interior daquela região oeste, a piscicultura parece que não foi muito afetada. Houveram despescas, vendeu-se o peixe, mas não se repôs novos peixes. Mas aqueles que estavam não sofreram muito. Então não houve uma perda muito grande na área da piscicultura. Parece também, Fernando Silveira, que em função do tempo seco, as pessoas puderam aproveitar mais os chamados pesque-pague, e isso movimentou um pouco a economia da região? Exatamente. Foi até uma coisa bastante interessante de perceber que, como não estava chovendo, as pessoas iam mais para os pesque-pagues, aproveitavam melhor os seus fins de semana pescando. E isso movimentou bastante o negócio do pesque-pague, que ficou bastante lucrativo por causa da seca. Não é uma contradição? É, de fato pode aparentemente ser uma contradição. Mas investir em piscicultura de água doce continua sendo um bom negócio, Fernando? É um ótimo negócio. É um dos melhores negócios do campo hoje. Mas, para que isso seja realmente rentável, vale a pena, o produtor tem que se preparar para o negócio. Ele não pode simplesmente achar que pegando um açude, jogando o peixe lá dentro, que isso está garantido. Não é assim. Não se ganha dinheiro jogando peixe em açude. Ele deve fazer um curso, aprender as tecnologias, e aí sim ele vai estar preparado para ganhar dinheiro. Se ele não aprender a tecnologia, dificilmente ele vai ganhar dinheiro com isso. Por falar em aprender a tecnologia, este ano a Epagre também deve disponibilizar cursos para os produtores? Sim, como todos os anos, a Epagre disponibiliza cursos. Então fique atento, converse com o seu técnico da região, no escritório municipal da Epagre, e pergunte para ele quando e aonde haverão esses cursos. As datas ainda não estão totalmente prontas, mas em breve estarão. Então pergunte ao seu técnico e ele vai lhe ajudar a encontrar a melhor data e o melhor local para você fazer o seu curso. Piscicultura de água doce, então, uma excelente alternativa de renda para o produtor rural. Nós agradecemos a Fernando Silveira, especialista em piscicultura do Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da Epagre. Fernando, muito obrigado pelas suas informações. Obrigado por terem nos ouvido também. E não esqueçam, façam o curso para aprender a tecnologia. Confira as novidades que podem ajudar você a decidir melhor. Voltamos a falar aqui no Panorama Agrícola sobre essa nova cultivar de arroz irrigado que ajuda na produção do arroz branco e é tolerante ao herbicida que inutiliza o arroz vermelho, uma praga para o arroz comercial. É a cultivar SCS-117 Clearfield. Nós tivemos um lançamento dessa cultivar na Estação Experimental da IPAGRE em Itajaí e conversamos com alguns produtores. Ouça agora a entrevista que fizemos com o produtor de semente de arroz irrigado, Egon Leitzke, do Morro do Meio, Vila Nova, em Joinville, que já está produzindo essa nova semente da cultivar SCS-117 Clearfield. Eu acho que vai ser uma grande semente, principalmente para quem tem pé de arroz vermelho. Meu Deus, é a esperança que a turma precisava, né? O arroz do futuro mesmo, para esse fim. Pé de galinha ou arroz vermelho prejudica muito a lavoura? Meu Deus, isso infesta de um jeito, se você não dominar, não colhe mais nada. Não colhe mais nada. Por quê? Não, porque ela toma adubação, quando você quer colher ela já está no chão, já está vindo de novo. É um arroz muito rápido, quando o outro pensa em florescer, ela já está madura, já está caindo. Você não colhe de jeito nenhum o pé de galinha, você não consegue colher. Ele, ainda mais do jeito que tem hoje, aquele espinhoso, né? Não tem mais jeito. Ele amadurece antes e debulha, cai em cima do arroz comum. Sim, cai no chão, né? E ano que vem o dobro. Toda semente que cai no chão, ano que vem ela vem o dobro. Então é preciso controlar. Justamente, mas com certeza, né? Porque não adianta você ter 50 galinhas no pátio e ter 75 ou 150 pé de galinha no meio, né? É, você joga comida para 50 galinhas, quando as 50 galinhas querem comer, as outras 150 já comeram tudo, né? Já comeram o adubo que você jogou, já foi, né? É o primeiro que capta, né? O produtor de sementes de arroz Egon Leitzke, de Joinville, está colhendo a nova semente nos próximos dias. Ele que espera colher de 160 a 170 sacos de sementes por hectare. Semei ela dia 12 de setembro e ela está praticamente para a semana que vem, ela está madura. É, gostei bastante, ela está uma boa, não sei a produção ainda, porque eu me perdi um pouco na adubação. É que eu fui informado que não adubasse ele muito porque ele é igual ao 115, mas não tem nada a ver com o 115, ele é independente. Então eu posso até colher um pouco menos por causa de não ter dado a adubação adequada, mas está muito bonito. Estou muito contente com ele. Também foi bem tratado, tudo de acordo. Apenas a adubação que foi, devia ser um pouco mais forte, né? Além do produtor Egon Leitzke de Joinville, nós ouvimos o produtor Leonir Manente, que trabalha para a Coperja, em Jacinto Machado. Ele é produtor de arroz e também produtor de sementes. Ele fala sobre essa nova opção, a cultivar SCS-117 Clearfield, lançada recentemente pela IPAG. Eu acho que vai ser uma opção para onde tem muito vermelho, terra que, com carência de água, e daí coloquemos ele para evitar nascer vermelho, né? Aonde o outro não produz, nós coloquemos ele para... É uma opção, né? Uma opção que o vermelho atrapalha a produção do arroz, então coloquemos ele. Dá para explicar para o ouvinte por que o arroz vermelho atrapalha o branco? Porque ele é um arroz assim, como é que se diz, um arroz selvagem. E ele, quando ele enche o grão, ele já cai, aí não tem como colher ele. Ele é assim, ele não é impróprio, ele é para alimentação humana, só que ele não é de qualidade. E ele prejudica a produção do arroz. 117, 116, você paga, né? Ele tem um ciclo mais curto. E quando o outro está bom, ele produz o grão e cai. E vocês já estão multiplicando o SC-117 para a venda de sementes? Sim, 50 hectares foi plantado. A Coperja está fazendo 50 hectares de sementes. Leonir Manente fala aqui no Panorama Agrícola também sobre a expectativa da safra. No sul do estado, a colheita do arroz irrigado começa nos próximos dias. Olha, tá boa. O preço também para estar reagindo, né? Produção também, o tempo está ajudando. O clima está favorecendo. Qual deve ser a produção em relação ao ano passado? A termos de preço também e produtividade? Produtividade, eu calculo uns, a nossa região ali uns 15% a mais. Mais produtividade. E o preço em torno dos 10-15% também a mais em relação ao ano passado. Falou aqui no Panorama Agrícola o produtor de arroz e de sementes de arroz, Leonir Manente, de Jacinto Machado. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.